garras, Moçambique, MZ Brasil. Nossa missão é não deixar seu espírito em conflito, é não deixar que você morra, mesmo estando vivo. A missão 2009, hey, de Moçambique a Brasil, do Brasil a Moçambique, de norte a sul. O rap une raízes, principalmente quando for o terceiro mundo. Que nasce na favela, nos becos com conteúdo, e leva na bagagem a necessidade de moradores que lutam pela força da verdade, que ainda acreditam na mudança de vida e sorri quando rola batucada na vida. Somos produtos do morro e temos essa missão. Não tô falando só de mim, mas da multidão que faz rap pela favela, tem qualidade e conquista, que batalha, que vibra pela vitória de quem deixou a vida bandida. Que nos barracos de madeiro grave treme as placas. Santa Cecília, madrugada, som rolava, garrafa de fumaça. Mas nem tudo é curtição, pela vida calejada e sagrada. O rap faz discípulos que prega a igualdade. Não importa o lugar, apenas viva a verdade. Que nos mata, nos oprime, nos controla e diminui a arrogância, a vaidade. A fama que seduz, mas a missão é resistir ao consumo e não ser um rebanho do tio sem mundo. O Atlântico separa África e América, mas não os ideais das pessoas que vivem nela. A missão é levar no peito, ela é fronteira, trazendo a realidade, erguendo tua bandeira. A missão é fazer simplesmente cultura pura, contra a falsidade, ganância e sem censura. Nossa missão é levar no peito, ela é fronteira, trazendo a realidade, erguendo tua bandeira. Nossa missão é fazer simplesmente cultura pura, contra a falsidade, ganância e sem censura. Nossa missão é fazer do rap puro novas conquistas, lendas vivas neste mundo, iluminando nossas vidas, tendo os pés no chão, prontos para seguir a frente. Pois a missão une a gente, une dois continentes, tirando pedras no caminho, imaturos, inconscientes, construindo tetos, castelos para novas mentes. Neste nosso propósito, pois a missão, o negócio e aliados bons, manos. Somos contraditórios, só se nós damos duro até que muda alguma coisa. A farsa não consola, nem dita nova escola. Vós responsáveis por este incrível incremento, não cessa nosso desejo, nem com vossos defeitos. De Moçambique a Brasil, esta é a força do hip hop, a força que nos suporta, a matéria que nos compõe neste mundo que vivemos. Mundo de pequenos sonhos, com a fome em nossos bosses, ganância e desgosto. Nossa missão é levar-te no peito, ela é fronteira, trazendo a realidade, erguendo tua bandeira. Nossa missão é fazer simplesmente cultura pura, contra a falsidade, ganância e sem censura. Nossa missão é levar-te no peito,